A pior solidão é aquela que nos ausenta de nós mesmos. Nativas do campo. Solidão é andar na cidade sem ter liberdade de ouvir o silêncio dos campos abertos. É faltar companheiros sobrando por perto, parceiros pros mates no arremate das tardes. É escutar diariamente zoadas de gente, ruídos de carro ao longo da rua. Aos terraços e o vento nas torres, entoando seus salmos. E saber que não há maior solidão, estar entre tantos sem poder, no entanto, achar-se sozinho. Nativas do campo.